Eu até gosto de brincar que eu colocaria até mais pro lado do esporte, né? Porque é uma grande escalada pela cidade, de fuga, de traçar estratégias de corrida, né? Às vezes do que de arte, assim. Não que o resultado estético, né, não seja importante, assim, com certeza é, mas tem muitas outras coisas, né, envolvidas. E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch. Exato. Como seria este mundo sem capital? Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar? Eu sou o Rodrigo Hipólito e é muito, mas muito provável que eu seja o host desse podcast. No episódio de hoje, você acompanha uma conversa que a Fabiana Pedroni e eu tivemos com a Carolina Itzar sobre grafite, pichação, residência artística autônoma, as relações de gênero no universo do grafite, o papel da academia frente a esse cenário, a ideia de atropelo e os diversos tipos de atropelo e por aí vai. Tá pegando fogo, Titi. A América Latina, ou como nos lembrou a nossa entrevistada, nossa Bia Ayala, tá pegando fogo. Boa! Nossa trilha de hoje tá um brinco nesse sentido. A canção que encerra o programa, aliás, vem na voz da Violeta Parra e é uma homenagem ao povo chileno que tá derrubando o monumento feito em homenagem a colonizador genocida e em homenagem ao povo mapuche que nunca se rendeu, que sempre continuou em revolta e em desobediência. Massa, muita coisa que a gente conversou combina demais com esse momento. E pra gente não se demorar muito aqui na abertura, essa semana tem momento lambejo, Titi? Ai, ai, ai. O cachorro sentimental. O primeiro lambejo vai, então, pro Rafael de Paula, do Expresso Café, de quem a gente falou no episódio passado, no final do episódio passado. O Rafael marcou o Titi mais de uma vez nos stories do Instagram para ajudar na divulgação do episódio, mas o Titi tava triste porque a Fabiana tava viajando e só conseguia entrar no Twitter para reclamar da Nori, né? Isso, manda muito lambejo mesmo, porque é feio deixar as pessoas no vácuo. E eu quero mandar um abraço também pro Bergs, do podcast Confábulas, que lançou um episódio para falar do Seminário Capixaba de Podcasts, que aconteceu semana retrasada, e ele chamou a Alana e eu de casal jovem descolado. A gente ficou muito feliz. Mas a gente é jovem, Titi. A gente só não tem tanta energia assim. Falando nisso, vai o lambejo para nossa querida Camila Salotto. Ela também ajudou muito na divulgação do programa no Instagram. E vai o lambejo do Titi também para Ana Gabriela Nascimento, do podcast Ventre Nós, que foi lá te incentivar a fazer barquinhos de papel com as próprias patas, né?

Foi quando as pessoas também me batizaram, né, como artista. Eu não percebi isso sozinha, foi em coletividade mesmo. E aí eu resolvi fazer um mestrado na UFES, em artes visuais, e estou pesquisando uma residência artística autônoma que eu inventei e fui. E aí ela aconteceu, né? Eu tive essa ideia de sair viajando para várias cidades, né? E eu fui vendo que a mulherada estava afim de fazer, né? Foram encontros entre mulheres e, enfim, quem se identifica como mulher, né? Não tem essa coisa rígida, né? Nem acredito nisso, mas aí a gente foi se encontrando e para discutir um pouco por que que a gente não tinha essa dificuldade de ocupar a rua, né? Principalmente com grafite. E aí tiveram alguns processos artísticos e a gente saía pichando tudo, né? A porra toda. Então, foi um pouco isso. Isso tem muitos registros e aí eu resolvi, tem muitas coisas escritas, né? E aí eu resolvi, pô, vou fazer um mestrado, né? Porque acho que merece. E aí foi, tô nesse processo. No fim das contas, você começa como... É chato a definição, mas você começa como grafiteira, né, cara? Na real, eu comecei na pichação quando eu era adolescente, né? No começo da adolescência, aqui em São Paulo é muito, muito forte a pichação, né? Então, a gente é batizada quando tá na escola pública, né? A maloqueiragem, assim. Então, eu comecei na pichação. Eu me lembro que eu tinha uma crew de... Só tinha mulheres. A gente pegou um dicionáriozinho de inglês e procurou um nome que tinha a ver com mulher. E a gente achou a palavra flappers. Que eu nem sei se tá certo até hoje, assim, mas... era as minas, né? O grupo de minas, assim, traduzindo. E aí a gente saiu fazendo nossos pichos bem tosco mesmo, né? Assim, do nosso jeito. E sempre foi uma questão de gênero, né? Essa coisa da pichação. Tanto é que eu parei por causa por ser mulher. Meus amigos, tipo, conseguiam dar rolê à noite, né? Não era perigoso tanto para eles quanto era para nós, assim. Então eu fui parando, fui assumindo um lugar que para as meninas, né, é reservado, assim. Então, enquanto meus amigos começavam a ir pro grafite, estavam lá brilhando, né, no grafite, eu tava pintando na folha, né, sulfite do caderno, na carteira da escola, essas coisas. Mas comecei na pichação. Eu não sei como é que isso se deu, mas você começa na pichação já com uma crew de mulheres, já com um debate de gênero, e em algum momento isso se reverte ali para um campo da arte, tanto que hoje você faz um mestrado num programa de pós-graduação em arte, e queira ou não, existe uma diferenciação chata entre o que a gente entende como arte de galeria e a intervenção urbana, a atividade dentro da cidade, né, atividades estéticas dentro da cidade. Quando foi que aconteceu esse contato ou esse entendimento de que você poderia se dar a liberdade de participar também de um universo da arte que ele é mais institucional? Então, na real, não sei. Até hoje eu tô nessa, né? Nessa contradição, assim, entre muitas estratégias de sobrevivência, né? Porque a arte mesmo, eu não tenho nenhum apego, assim, eticamente falando, né? Ou de afeto mesmo. Eu não tenho um afeto pela palavra arte, nem ao sistema da arte, né? Nem ao grafite, nem nada disso, mas são classificações, assim. Mas, na real, eu comecei a dizer que eu era artista aqui na Zona Sul, quando começou o movimento de saraus aqui, né? Em São Paulo, a Cooperifa, o Sarau do Binho e tal. E foram essas pessoas que falaram, mano, você é artista, você é uma pintora fodida, né? Vem colocar suas telas aqui. Acho que uma das primeiras exposições que eu fiz mesmo, que eu tive, fui tremendo, né? Foi na Cooperifa, bem no comecinho da Cooperifa, né? Então, as pessoas foram me dando essa responsa, e eu fui pegando, porque, na verdade, eu me formei aqui em São Paulo mesmo, na USP, né, eu sou antropóloga, me formei em antropologia, então meu destino era outro, assim, eu não achava que as coisas que eu desenhava, ou as coisas que eu fazia, né, porque eu tinha desejo de fazer, elas significavam uma coletividade, né? Tinha uma importância, um valor, assim. Mas, assim, a minha escola é muito da gente se ver dentro de um movimento mesmo, né? Cultural. Então, eu não tenho muito... Eu, lógico, assim, eu transito, né? Já fiz obra no MASP, já fiz exposição individual no SESC, essas coisas, mas não é o principal, assim, sabe? Para mim, na real. Você acha que a sua proposta de residência autônoma, ela é, de certa maneira, uma resposta a isso, assim, de você conseguir desenvolver isso, esses interesses entre uma formação em antropologia, uma vivência da cidade, uma não necessidade de sacralizar palavras como arte, ou grafite, ou intervenção urbana e trazer mais alguma coisa? Eu fiquei muito curioso com essa proposta de residência autônoma, cara. Normalmente, quando eu ouvia falar de residência artística dentro do mundo da arte, eu até torcia um pouco o nariz, porque me parecia, muitas vezes, uma coisa, tipo, até elitizada, sabe? Tem um monte de residência paga, colega meu que fez curso comigo aqui, que foi pagar a residência artística na Europa, tinha edital, e você passava no edital e mesmo assim você ainda tinha que dar contribuição financeira. Eu super me questionava, cara, como é que eu vou ter condição de participar disso que chamam residência artística? Me parecia um puta distanciamento do que a gente conseguia fazer na prática. E acho que isso que eu vi na sua proposta, embora um pouco, talvez falta minha mesmo me surpreender com isso a essa altura do campeonato, mas acho que eu nunca tinha encontrado uma proposta autônoma, que ela em nenhum momento vinculasse outras instituições. Fui procurar, quero saber mais sobre o UTERURB. Aí fui procurar e, cara, que interessante, não tá vinculado fortemente a outras instituições, mesmo que tenha atividades que aconteceram numa ou outra, em um outro local e tal, né? Aí essa pergunta super longa é mais pra saber como é que surgiu essa ideia, como é que foi essa experiência, bicho. Então, foi muito... eu tenho uma produtora que chama Meti o Louco Produções, né? Que é uma produtora... que não é uma produtora, é só, tipo, Meti o Louco, né? Em São Paulo a gente tem essa gíria, né? Meti o Louco, faz, né? Tá com bagulho, vai e faz. Nessa época ainda nem existia um, tipo, direito, assim... pelo menos eu não conhecia esse rolê de vaquinha, né? Virtual, essas coisas. E até seria uma... Mas ia burocratizar, né? Mais ainda, assim. Então, eu fiz uma espécie de uma campanha, assim. Eu vendi umas aquarelas e para arranjar o dinheiro da passagem. E eu tinha o contato da rede feminista, né? Eu faço parte de alguns coletivos aqui de mulheres aqui da Zona Sul. A Fala Guerreira, que é uma revista que a gente faz aqui. O Periferia Sangue Sangrando. E aí, através disso, e até do movimento do grafite, né? A mulherada do grafite me acolheu, assim, falou, mano, você fica na minha casa e come a minha comida. E foi muito louco, assim, porque nunca me faltou nada nessas viagens. Sempre tive casa e comida. Em troca da... Também, cada mina trazia um spray, um lápis, né, para as oficinas rolarem. E o espaço, né? E sempre foi muito legal, assim. Em João Pessoa, a Marcha das Mulheres ajudou. Tipo, tiveram alguns coletivos que chegaram. Mas, na real, essa coisa de residência artística autônoma, eu tô chamando só para gourmetizar o rolê, né? E para as pessoas entenderem um pouco o que eu fiz, assim. Para eu tentar traduzir, porque eu nem sabia que era isso. Quando comecei a bolar, para mim eram oficinas e que eu ia passar uma semana em cada lugar e fazendo essa pesquisa, né? Tentando entender cada território, né? Então, convivendo na convivência com a mulherada e com outras pessoas, né? E para mapear também algumas coisas. E aí pô, tô fazendo uma residência artística, né? Porque as pessoas começaram a me perguntar, né? Até em algumas cidades, como eram cidades menores que São Paulo e tal, então isso virava um acontecimento, né? Na cidade. Então vinha o pessoal entrevistar, tipo, programa de rádio, né? O que você tá fazendo? Pô, não sei. E aí eu comecei a chamar de residência artística. E aí, autônoma, porque... Foi pela Meti o Louco Produções. Cara, muito massa. Você passou por quais cidades? Olha, em São Paulo, por todos os bairros, assim. Eu fui pro fundão da Zona Leste, fui pra Zona Norte, Zona Sul. aconteceu muito, né? Acontece, ainda a gente vai fazer uma no CRUSP agora, dia 22, né? Com a mulherada lá do CRUSP, então tá rolando, né? Mas primeiro eu fui pra São Luís do Maranhão, aí depois eu desci pra Salvador, depois eu fui pra João Pessoa, nessa primeira viagem, né? Depois eu fui pra Buenos Aires, aí fui pra Cidade do México, fui pra Colômbia. Aí teve, quer ver? Meninas, não teve, não acabou não rolando. Vitória, choveu, você acredita? No dia, eu viajei pra Vitória pra fazer o encontro, né? E no dia choveu e ninguém foi, tipo, desmarcaram. E daí depois que eu entendi essa dinâmica de Vitória, né? Mas eu fiquei muito brava, assim, eu, mano, como assim? Vocês são de açúcar, né? Vocês vão derreter. Em São Paulo não tem isso. Aqui todo mundo é de açúcar. Quando eu fui pra São Paulo, a primeira coisa que aconteceu foi de chover e não cancelaram o evento. Falei, uai, como assim? Tava uma chuva enorme. Ah, teve no Rio também, de janeiro. Nossa, eu vou lembrando, tá? Que eu sou meio lesada, assim, mas. Mas eu foi muito extenso, né, cara? E continua. Você não parou, então, né? É porque isso reverberou, porque isso tem a minha. Né, tipo, eu fui, fiz, e aí eu tenho um coletivo, faço parte, né, de um coletivo que chama Periferia Segue Sangrando, que é um coletivo de mulheres aqui da Zona Sul, que a gente tem umas práticas de fazer rodas, né, de mulheres e tal, pra discutir também a violência de Estado e tudo, né. E aí a mulherada começou a replicar isso, né, então o negócio foi se desdobrando, inclusive com várias alterações da minha ideia original, assim, foi virando outras coisas, muito loucas, muito da hora, né, o negócio chegou lá em Chiapas, né, foi pro Equador, né, tipo, e eu nem fui, sabe, então outras mulheres levaram também o útero, né, elas levaram o útero, tem uma parte que a gente vai traçando, né, e foi, avoou. Cara, e até tem um conjunto de temáticas, né? Um conjunto de temáticas que não é o seu conjunto de temáticas, e até por isso pode ser apropriado. Aí se tivesse que separar, assim, quando você vai apresentar essa proposta para outras mulheres, olha, tem esse conjunto de temáticas aqui que a gente aborda, como que é isso? Tem uma didática, uma pedagogia por trás disso? Então, tem uma pedagogia muito intuitiva que até na minha dissertação, assim, eu falo muito sobre isso, né? Porque a gente tá em sintonia com vários outros grupos de mulheres, de vários outros lugares. Então tem uma pedagogia feminista, eu acho, que é poética também, né? É um processo criativo, assim. Então, na real, é um encontro e um pouco na sensibilização, né? Então eu levo poesia, a gente vai trocando algumas ideias, né? Na real, é um processo artístico, assim, né? Nisso, a gente, o foco é fazer cartografias, né, do corpo, da cidade. Então, eu sempre tenho uma provocação e a gente desenha juntas, né, no chão, onde tiver, mas principalmente no chão. A gente faz essas cartografias com esses atravessamentos de corpo e cidade mesmo, né, trazendo as histórias, as memórias. Então, é bem forte. Tem muito, muito isso de trazer situações que estavam enterradas mesmo, né, tipo fatos, trajetos, né, e tudo isso vira um alimento para todas nós, né, porque só faz sentido naquele grupo específico que se encontrou ali. Não tem, cada mulher, ela é muito singular, assim, e o encontro é mais singular ainda, né? Essas imagens que vêm, essas narrativas que vêm à tona, elas se transformam nas pichações. Depois eu faço uma oficina de grafite, né, de stencil também, ou de grafite à mão livre, sempre acaba virando mão livre misturado com stencil, assim, né? E aí a gente troca um pouco de ideia, assim, sobre essas táticas de ocupação da rua, né, que é muito perigoso mesmo. Eu faço questão de que as mulheres saibam os riscos, né, reais, assim, sem passar um pano, ah, estamos aqui numa oficina, que não é real, principalmente se forem mulheres pobres e negras, né, tipo, a abordagem policial é outra. E sempre acontece a abordagem policial. Então, a gente vai assumindo esses riscos. Então, também por isso que não é um edital, sabe? Porque não seria possível. fazer essas coisas. É interessante que quando você dá esse nome, né, você está falando ali de uma residência artística autônoma, e aí eu penso, por que que o Rodrigo se espantou, e eu também, que a gente tem essa coisa tão forte, né, depois de alguns anos na área artística, de pensando em educação, né, dessa compartimentação do sistema, que meio que deixa a gente, às vezes, meio cego, sabe, de perceber que tem outras possibilidades. E mais que existam os editais, eles não vão dar conta de toda essa multiplicidade de coisas que são urgentes, né? Ainda mais quando a gente pensa num trabalho como o seu. Quando você me fala que você tem ali um disparador, né, uma provocação, que ela acontece em diferentes espaços, mas que, dependendo do local que está, sempre vai ser único. Mas isso, ao mesmo tempo, tem uma tensão, às vezes eu enxergo nessa questão do encontro. É, infelizmente, eu nunca pude participar, né, dessas ações suas, mas eu fico imaginando como que essa tensão ela deve ser muito forte, porque você tem ali uma relação que ela é da produção artística, que é da troca, né, pensando em formas, no grafite, no stencil, na produção em si, mas que, ao mesmo tempo, tem ali todo um arcabouço de coisas que são do dia a dia. Se aquela agressão que vai vir da polícia, ela vai vir em cima da sua produção artística, mas a gente sabe que não é só isso, né? A gente tá falando ali de um dia a dia que ele é constante. E como que isso é tão pesado, né? E aí que eu fiquei pensando nisso quando eu vi o seu trabalho, de como que, não só dentro do sistema artístico, às vezes a gente está cego, sabe, para algumas questões, mas do próprio dia a dia, quando eu vi o útero. E aí, sabe aquele incômodo, que é algo que que eu vi uma entrevista sua falando, de como que ter ali o útero na cidade, ele é incomodativo, porque no final das contas, a gente mesmo se incomoda, sabe? Eu me vi numa situação em que eu estava me incomodando com aquilo que está dentro de mim também. Isso é muito doido, né? Como que essas trocas, elas devem ser muito, muito pontuais, intensas, né, dentro do grupo. Inclusive, o útero, ele incomoda, porque não é uma imagem. Hoje em dia, quando começou, não tinha essa coisa tanto, estava começando esse tal desse feminino sagrado, né? E aí essas imagens de útero se replicaram pra caramba, assim, hoje já é uma imagem comum, né? Mas para algumas pessoas, né, ela já é mais aceita, assim. Quando eu comecei, as pessoas acharam a imagem horrível, né? Era uma coisa que incomodava, tinha um asco mesmo do útero. Parecia um bode, né? Parecia um, tipo, todo mundo relacionava alguma coisa, assim, que não era o útero. É uma tentativa de fuga, né? Exatamente. Então aí tem uma coisa muito potente, né? Eu acho que tá precisando mesmo. Hoje em dia, eu acho que é outro contexto. Acho que os signos mudaram, assim, né? Tipo, onde o útero tá localizado hoje, eu acho que é uma outra disputa, e eu tô até meio deixando de fazer. Mas não tanto. Parei, eu acho que essa coisa do feminino sagrado invadiu mesmo a cena. Eu falo que eu imagino que depende muito do lugar que você tá, né? Da urgência que acontece ali, né? Sim, pra mulherada, por exemplo, eu fui em uma periferia de Salvador, né? E eu fiz o grafite do útero lá em Paripe. E que é uma quebrada, né? Tipo, inclusive fui num lugar que era uma situação que eram de adolescentes que tinham sofrido violência, né? E aí, a importância disso deu para sentir, assim, né? Eu acho que tem muitas reações, assim, a esse útero, né? Ele é um elemento verificador das relações sociais, assim, né? Por isso que eu gosto de soltar, ele é um dispositivo, ele é um termômetro mesmo, pra mim, assim, e pras pessoas, né? Muita gente me dá muito retorno, né? Nas rodas do útero Urb não foram só mulheres, e foram mulheres que não têm útero, né? Por exemplo, que inclusive ou tiraram o útero, que não nasceram como, né, assim, com nomes que não era de mulher e tal. Isso foi muito legal, porque tiveram os conflitos que eu acho que são os conflitos que tem que ter mesmo, sabe? Então foi muito aprendizado, assim, mas eu ainda acho o útero um lugar, né, um território, assim, muito potente, que passa muitos atravessamentos, e não é à toa, né, essas políticas de reprodução, de medicalização das mulheres, né? Quando a gente coloca o útero grandão, muda a escala. É só mudei a escala mesmo, né, do bichinho. A gente começa a ver, né? E aí isso dá um choque, né, para muita gente, assim. Eu vejo que às vezes em 3 horas meu grafite já tá apagado em alguns lugares, né. Em São Luís do Maranhão fizeram um pinto entrando no útero, ficou um tempão lá. Tem até o registro. E aí as minas que participaram da roda, elas apagaram. Assim, tá, rola, fica fazendo efeito, né, um tempo, assim. Sim. É legal. Eu acho que tem uma coisa que você já começou a comentar aí, que a Fabiana puxou. Até quando a gente colocou o seu nome pra convite e tal, sugeriu o seu nome pro pessoal do programa e te deu uma olhada nos trabalhos, até um questionamento e certo receio que a Fabiana colocou, depois se ela quiser falar mais, é até disso, que a gente tinha feito um programa sobre feminismo e maternidade faz um tempo, e um dos questionamentos que surgiu depois do lançamento do programa, inclusive, era sobre a abordagem do sagrado feminino e de ser algo muito delicado, assim, que pode gerar alguns conflitos, você começou a comentar agora, né? E que é isso que já me direciona para essa pergunta, de o que mais mudou no seu processo, no seu entendimento do papel da mulher como interventor e habitante da cidade durante essas experiências, assim, que você agregou, até que você dispensou também do trabalho, porque você começou a dizer que você já não faz mais, já não usa mais tanto o símbolo do útero como um marcador, né? Bom, eu não tenho também nenhum apego ao sagrado feminino. Eu acho as coisas que eu vi são... Bom, primeiro que tem muitos tipos de pesquisa, né? De vários tipos de mulheres. Então, realmente, tem mulheres que são xamãs e que elas estão pesquisando não, mas tem a experiência, né, de outras coisas, assim. E tem esse tal desse feminismo liberal, né, individualista, assim, que tem esse feminino sagrado e que eu acho muito zoado, né? Pra ser bem sincera com vocês, tipo, eu não queria mesmo, já me perguntaram, assim, se tinha a ver... Mano, não tem nada a ver, assim, não surgiu desse lugar, e inclusive é um lugar que eu quero abrir, né, assim, eu acho que se você olhar as imagens, não tem muito a ver com o feminino sagrado, não tem nada a ver, né, o sagrado, ele tem outras, pra mim, outras conformações, assim, não, realmente não tá preso no feminino, né, uma das coisas que me fez sair caminhando foi como meu útero tava doente, né, vivendo na cidade, né, em São Paulo, assim, como nossa vida é muito mil grau, não adianta ficar acompanhando o ciclo da lua apenas, né, a gente tem que destruir, tipo, várias coisas, né, e que toda vez que isso aparecia nas rodas, era um sentido de apaziguar as contradições que as mulheres vivem, sabe? Então, aí eu já não curto, assim. É uma tentativa forçada de harmonizar a relação da mulher, assim, com o corpo dela, que não existe, né? Não existe sob essa perspectiva, existem outras, mas essa não, mesmo, assim. E é muito autocentrado, né? Eu acho que é um rolê que, mesmo que tenha uma roda de mulheres, não sei o quê, eu vejo muito um processo individual mesmo, né? Da mulher se iluminar, e não que a gente não tenha que se conectar com o nosso corpo e tal, isso com certeza. Mas não é uma perspectiva que eu defendo, assim, e eu acho bem complicado, na real. Que quando surgiu isso, né, daqui do outro podcast que o Rodrigo tava comentando, foi até do Dia das Mães desse ano, era um pouco disso mesmo, sabe, que a gente ficou se perguntando depois, porque eu tava conversando com a Camila Salotto nesse podcast, que é uma amiga minha, sobre como essa relação, né, de feminino, de maternidade, de ser mãe, o que é ser mulher, mas a gente não entrou de fato na pauta nesse sentido, só que isso reverbera, né, e ser mulher, ter um útero, não ter um útero, né, questão das mulheres trans e tudo que vai se ampliando ali ao redor, como que isso, aquilo que você disse, né, parece que esse sagrado feminino ou outras teorias, enfim, elas vão tentar, outros argumentos vão tentar harmonizar uma relação que ela é por si só conflituosa, talvez esse que seja muitas vezes o incômodo, né, porque viver como mulher em uma sociedade como a nossa já é conflituoso. Então, esses processos de harmonização ou de até uma romantização parece que tiram a gente dessa realidade que tá ali o tempo todo dando tapa na cara da gente, né? de peraí, você tá falando disso, mas olha como é a realidade, pá, sabe? As coisas realmente não são assim tão simples. E aí, se a gente vai falar de o que é o feminino, como que a gente vivencia esse feminino, depende de cada mulher, depende de cada contexto, depende de cada situação. Eu acho que, por exemplo, em São Luís do Maranhão, depois que teve a roda lá da mulherada, né, que a gente fez o útero urbe, no dia seguinte eu fui para um tambor de crioula lá na Fonte Achante, né, num terreiro de mina, lá em São Luís. E eu fiquei lá, embaixo da árvore, conversando com as negavéia lá, né, e elas foram mostrando as plantas que tinha no quintal e tal, isso aqui serve para tal coisa, né? E elas foram contando a história da cidade, de que ia ter uma cobra que ia engolir a cidade, né? Porque a gente estava afogando os rios e tal, o mar. Isso, para mim, é sagrado, sabe? Mas é bem... tem um território, tem uma experiência, né, real. Eu acho que o que essas outras experiências fazem é criar um nicho de mercado mesmo, né? Um consumo, assim, porque... ah, é uma apropriação mesmo do que é, são vários conhecimentos populares, né, de benzedeiras, de parteiras, de mulheres marginalizadas mesmo, né, para falar bem a real, assim, tipo, e que não são respeitadas, elas são invisibilizadas e os seus conhecimentos são todos misturados de uma forma inconsequente, assim, né. Então, as poucas coisas que eu participei, eu achei um absurdo. Tipo, não era isso que minha avó fazia no quintal dela. E nem, inclusive, nem chamaram a minha avó pra falar, né? É sempre o lugar de fala é de, geralmente, uma mulher branca, né? Enfim, fez um curso super caro pra falar sobre o feminismo sagrado, né? Pra dizer o que é mulher ou não. Eu acho muito, muito violento isso, né? Não sei. Pode parecer que não é, mas eu acho isso extremamente violento, né? E colonizador, assim. É isso, só parece que não é quando a gente pensa igual eu, mulher branca, vou pensar, ah, não, não é violento, mas é extremamente violento. Extremamente. Você tá ali tirando o poder de fala e de reconhecimento de uma ritualística que não é a sua, né? Uhum. Enfim, o conhecimento sobre o próprio corpo, do ciclo, essas questões, elas são importantes, porque afinal de contas é uma questão física também, corporal, de entendimento. Muitas vezes parece forçar a barra de uma relação que ela não existe. É como você disse, você vai aprender isso num curso super caro. Isso não faz o menor sentido. Mas todas as experiências, elas faltam justamente na experiência, que eu acho que é um pouco disso do que o seu trabalho traz. Né, é uma residência artística autônoma. A gente tem ali um nome para aproveitar para conversar com outras pessoas e levar essa fala para outros espaços, né? Esse transitar que você diz. Mas, ao mesmo tempo, tá o tempo todo ali falando, né? Pera, isso é experiência, isso é encontro, isso é estar junto. Então, não dá para importar isso e traduzir friamente de outro modo, né? Já estou pensando aqui que você está comentando já sobre alguns pontos que eu inseriria como intersecções, assim, né? Então você tem essas diversas intersecções que elas aconteceram durante esse processo da útero urbe, tanto você pensar no seu papel como mulher feminista, nas culturas originárias que elas começam a ser inseridas no trabalho, no entendimento de cidade também que você começou a comentar por alto, que a gente muitas vezes pensa na intervenção urbana nessa grande metrópole, mas que durante a útero urbe você encontrou em situações com pequenas cidades, com comunidades que elas e com mulheres que elas não partem dessa vivência da cidade grande, né? E como que isso, de alguma maneira, é trazido para a nossa experiência. Eu acredito que isso é um pouco do que vocês estavam comentando agora, que a gente tem essas experiências originárias, que elas são deslocadas para um ambiente de metrópole, para um sistema comercial e outro sistema simbólico. E como que é esse tipo de intersecção reverberou no seu entendimento, na sua atuação como mulher pichadora, como mulher grafiteira? Não necessariamente como mulher artista. Aliás, isso é uma coisa que tô pensando aqui para complementar a pergunta, que normalmente a gente usa a palavra artista e parece que a gente está abrindo margens para as pessoas. Nossa, que o artista é uma pessoa super livre. Mas na medida que você fala, é uma coisa que a gente percebe é que, tipo, o próprio rótulo de artista, pô, ele é super restritivo, cara. E que a pessoa... Ainda mais no grafite, né? E aí eu fico imaginando isso. Você tem, pô, tem diversas experiências que você estava comentando agora que elas não necessariamente, na maioria das vezes, não estão presentes num primeiro plano quando a gente vai discutir prática artística. A gente discute um milhão de coisas, mas essas experiências não estão em primeiro plano, esses questionamentos não estão em primeiro plano. E se pensar no... na Carolina que iniciou esse processo com a Uter Urbe e se entendia como uma mulher pichadora, grafiteira, maloqueira, essas transformações, o que reverberou dentro do seu processo, o que atravessou para o modo como você se entende como pesquisadora também hoje? Na real, eu fui com muitas ideias assim, preconcebidas do que ia acontecer, que iam ter histórias de abortos, de estupros, né, e de potências também, de muita força, né? Mas eu saí com mais dúvidas, assim, porque cada lugar é um lugar, né? Também tem muitos atravessamentos que você vai vendo, né? Com a cidade, com a forma como a cidade é construída. O espaço público, o espaço dentro de casa. Tem a ver com as corporalidades e tem a ver como isso se reflete nas paredes, né? Na forma como as pessoas se apropriam, né? Dessa cidade, assim. Na real, eu fui... começando, eu hoje, por exemplo, caminhando em Vitória, né, no tempo que eu morei aí, eu olhava para as paredes, assim, e eu ficava procurando, né, os silêncios mesmo, né, aonde que não tem grafite, né, o que que tá pegando aqui, porque para mim, hoje em dia, quando não tem grafite, quando não tem pichação, né, e eu sei que é uma cidade que é urbana, né, que tem esse caldo aí, porque tá rolando um silêncio, né? Um silenciamento. Por exemplo, em São Luís do Maranhão, tinha os grafites dos homens, né? A mulherada, hoje você vai lá e tem um monte de grafite hoje em dia. Não em decorrência, assim, do Terubi, lógico, mas porque foi um processo das minas lá, né? Tipo, de tomar esse lugar, assim, de se perceber juntas, né? Acho que, não sei, assim, eu tenho muitas questões, a forma como eu vejo o grafite hoje é outra, sabe? Eu acho que a forma como eu vejo os registros que têm sido feitos no grafite, né, pela visualidade, eles reforçam várias hierarquias, né? Então, vieram essas perguntas que aí eu transformei nessa dissertação, né, tô transformando. Porque agora... você dentro de um programa de pós-graduação em arte, e a gente falou de tanta coisa mais livre, mas quando a gente pensa nesse lugar em que você se dispôs a colocar, se dispôs a estar como um desafio também, algo que já me deixa com uma pulga atrás da orelha com relação à nossa própria história da arte, e sempre tento bater nessa tecla, que a gente constrói uma história da arte, uma teoria da arte sob certos enfoques que, quando eles são questionados, isso deixa tudo bastante desagradável para algumas pessoas. Para mim, um dos pontos que me surpreende é com relação à institucionalização histórica do grafite, da intervenção urbana e da pichação, que até eu acompanhar a sua fala, eu não tinha percebido como que essa história e a própria gênese do modelo de grafite, da atuação do grafite e da intervenção urbana, ela me foi contada pura e simplesmente como ações masculinas e com o nome de artistas homens dos anos 60 pra cá. Alguns heróis. Exatamente. Isso foi constrangedor, assim, heróis. Cara. Então, o grafite, ele não é arte, e eu tenho convicção disso. Ele transita porque é isso, né? Eu preciso chamar de residência artística, enfim, essas coisas, né? A gente tá nas estratégias de sobrevivência mesmo, de tradução das coisas, assim. Mas politicamente não é arte, assim. Politicamente, esteticamente, não sei, né? Todos esses mente aí, não é, né? A coisa como ela se dá na prática, hoje a gente fica transitando. Então eu vejo, isso é uma coisa que eu defendo assim na minha dissertação, que o grafite, ele é um salto de escalas, né, pela cidade. A cidade, ela é verticalizada de várias formas, criam-se hegemonias e marginalidades e etc. E o grafite é justamente você, por um ato, né, e criar estratégias na cidade, né, ou em qualquer lugar que você for pichar e grafitar, para você saltar uma escala. Então, tem um prédio de 10 andares, é lá que eu vou, né? Então, se o Dória, sei lá, nem é mais o Dória, gente. Mas se o Dória proibir a gente de chegar perto do orelhão, é justamente lá que a pichação vai, né? Então é essa brincadeira com as escalas que estão impostas, né, na cidade. Só que a escala do corpo de uma mulher e a mobilidade do corpo de uma mulher, ele é muito diferente, diverso, da escala do corpo de um homem. Por isso que no útero UIB a gente usa a cartografia, né? Para entender essas escalas e como elas estão cerceadas, né? Ou se modificando, né? Pela luta. Ou, por exemplo, o grafite hoje ele é chamado de arte. E isso tem várias atravessamentos em relação à sua escala, né? Então, eu sei que os gêmeos, eles são ditos aí os criadores, né? Não, antes tem o Valauri, que é um homem que não tem nada a ver, um homem branco também. Enfim, chegou aqui, sei lá da onde, e todo mundo fala que ele é o criador do grafite, assim, né? No Brasil. Foi assim que eu aprendi. Isso é um embuste. Foi assim que eu aprendi, sim, cara. E não é, tava acontecendo coisa, nem em São Paulo, assim, tipo, na minha dissertação eu tenho um relato da Ana Clara, que é uma mulher, uma grafiteira, mil anos, assim, dos inícios, né, ela conta, inclusive ela vai contando como a coisa surgiu no ABC aqui em São Paulo, né, antes de São Paulo, a gente vai, né, hegemonizando a coisa, assim. E aí, isso eu também aprendi, assim, na real. Ah, tem o dia do grafite, que é o dia lá do Valauri, institucionalizado, dia 27 de março. E eu nem conheço esse cara, assim, eu não sei o que ele contribuiu. E aí, eu fui pesquisar, e ele não é nem da rua, sabe? Ele não salta escalas, ele já nasceu na galeria, assim. Não é grafite, né? A gente tá falando de uma outra coisa. Se a gente chega na maloqueiragem e fala, o que você faz? Mano, tem gente que trabalha na loja de tinta pra pegar as tintas à noite quando fecha pra viver disso. E, tipo, isso não se reverte pro sistema da arte, né? Assim, é outro rolê. E é um rolê que é um segredo nosso. A gente não fica falando. E alguns pesquisadores que tentaram falar sofreram retaliações, né? Então, eu também tenho um pouco de cuidado com isso, assim, de até onde eu sei que vai ajudar, tipo, as mulheradas, assim. Pra gente saber nossa história, pelo menos, né? Essas coisas. Mas quando eu era lá adolescente, né? Com os 13 anos que eu pichava, tinha uma crio de mulheres chamada The Flappers. Isso não entrou na história, né? Ninguém sabe que isso aconteceu no bairro. São essas inversões, assim, que elas vão passando entre nós mesmo, né? Dentro do movimento, essas lendas vão se criando. E hoje eu acho que tá num nível a coisa que é uma guerra de escalas mesmo. Então, tem esses grafite gourmet mesmo, que são grafites monumento, né? São gigantescos. E eles são intocáveis. Então, eles não estão saltando escala nenhuma, eles não estão em fuga, né? Eles estão ali para sempre. E aí de você se tentar fazer alguma coisa que a polícia te prende, né? É uma inversão muito doida. Eles viraram patrimônio de alguma outra coisa, né, cara? Tipo, não. E o patrimônio não é assim. É lógico que a gente mesmo, dentro do movimento, a gente preserva alguns grafites, né? A gente protege porque são importantes pra nós e tal. Ninguém atropela, nem nada disso, né? Ninguém passa por cima. Mas essa coisa da polícia é muito doido. Não sei. Quem sou eu pra falar, né? Mas é uma inversão muito doida. O Estado defender um grafite, eu teria vergonha, não sei. fica uma impressão, assim, cara, eu posso estar errado dessa impressão, mas me parece que o mundo da arte, e aí quando eu penso no mundo da arte, eu penso nessas instituições também como o Estado, como a polícia, que elas, de certa maneira, estão ali intimamente ligadas às instituições limpas da arte, chamar entre muitas aspas essas instituições limpas, elas se interessam em falar sobre pichação, em falar sobre grafite, mas a prática da pichação e a prática do grafite, ela não tem como realmente fazer parte dessa instituição, porque para isso ela teria que deixar suas características e ser, de certa maneira, higienizada, sabe, recortada para fazer parte. Então, pelo menos na minha percepção, o mundo da arte ele consegue se apropriar, às vezes, de modo negativo, em alguns casos talvez de modo positivo, dessas práticas para fazer uma outra coisa. E essa outra coisa a gente costuma chamar de arte, mas é um processo, sim, de apropriação. É, mas esse processo de apropriação, o que eu tento trazer, discutir assim com as pessoas, né, do movimento mesmo, assim, a gente tem essa discussão do quanto isso também engole. Como isso não é apenas, se fosse assim, só um meio de vida, a gente também tá nesse rolê. Já pintei o muro do Sesc, né, essas coisas. Então, isso acontece, é um trabalho, é um mural que eu vou lá fazer. O mural neutralizado ali. Mas tem uma outra questão, que é a outra ponta, né? Quando você cria uma hegemonia dentro do movimento do grafite, você criminaliza a maloqueiragem, né? Que eu chamo. Você criminaliza outras pessoas. Então, tem a molecada que morre, né? Pela mão da polícia mesmo. Que cai de prédio fugindo em fuga, que toma tiro, que tá com o corpo desaparecido, né? Então, a gente não pode esquecer que tem um projeto de extermínio. E o grafite, ele entra dentro desse projeto, né? Ele tá... Não é à toa das tretas que aconteceram aqui em São Paulo. Estão acontecendo, né? Hoje é muito mais perigoso fazer grafite, assim. Então, tem muitas camadas, assim. Na pergunta, quem pode intervir na cidade, quem não pode, né? Tem um colega meu da pichação aqui comentando comigo uma vez, ele é até emocionado mesmo, assim, ele já se perguntava, né? Mas, pô, peraí, é isso que é a cidade? É um conjunto de propriedades privadas? Sabe, é isso aí que se resume cidade, então se é um conjunto de propriedade privada, eu não posso nem caminhar pela cidade, ok? Só que aparentemente não é só isso, porque existe uma liberdade para algumas pessoas e para algum grupo de usufruir esteticamente da cidade, de usufruir publicamente da cidade, só que a cidade não é pública para todo mundo. Isso é muito cruel, cara. Se a gente pensar que a maior parte da cidade ela não tem o direito de caminhar, de usufruir, de intervir, de deixar sua marca, de criar alguma memória. E falo que isso é muito triste em cima disso que você falou mesmo, porque não é só um impedimento, é uma punição. Se você ousa ser uma cidadã ou um cidadão usufruindo do seu direito de viver nesse espaço coletivo, de deixar sua marca, de construir alguma memória, você pode ser morta, você pode ser morto. E também isso, e o grafite, ele, na real, ele não é uma conciliação com a cidade, né? Ele tá entre várias intenções, assim, muitas vezes não é uma intenção conciliatória. É uma intenção de se impor, né, politicamente, assim. Tem o corpo da... Por exemplo, imagina você ser uma mulher, né, de noite andando, né? Eu já sofri várias situações muito, muito tensas, assim, saindo para pichar, para grafitar. Imagina ser uma travesti, né? Então, os corpos são muito diferentes uns dos outros na cidade também. Você ser um homem, poder transitar, o mundo é seu, né? A não ser que você seja um homem negro, né? Mas o mundo é seu, assim. Então, é disso que se trata, eu acho, um pouco. E a gente vai reforçando, né, essas hierarquias, assim. Porque o grafite dos homens, ele permanece na paisagem também. Tem isso, né, que é a questão do atropelo, assim. E a academia tem a preguiça, né, de pensar a arte como visualidade, então, a arte urbana, né? Então, o que se tem feito é tirar foto dos grafites e chamar esses mano que fizeram para falar, né? Sem esquecer que existiu uma The Flappers... E outras mulheradas que existiram mesmo, que existem, que inclusive foram interrompidas no seu processo pela violência da cidade, né? Aí en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer você já entrou no atropelo e eu te perguntar, e a pergunta vai para quem tá ouvindo a gente também, que nunca tenha ouvido essa palavra nesse sentido, o que é um atropelo? É, bom, na minha pesquisa eu uso a forma como a gente fala mesmo, né? Porque eu acho que é o mais confiável, assim. Eu vi Nossa, eu li uma pesquisa que misturava tudo, assim, oh, gente, a pessoa não fez nem trabalho de campo, né? Várias deturpações, assim, mas, tipo, o atropelo é... Eu perguntei para um monte de gente, assim, também, para não ficar na forma como eu conheci o que é o atropelo, né? É quando você tem um grafite lá, uma pichação, você encobre desrespeitosamente, né, esse desenho, essa imagem, esse mural aí, com, né, ou você rasura lá, né, bota a tag em cima, às vezes é sutil, como já aconteceu muitas vezes comigo, lá a pessoa respinga a tinta, né, no trampo, e isso é bem desrespeitoso, assim, quanto uma coisa mais imponente, né? Isso já gerou morte, assim, é uma coisa que é um código de que eu tô invadindo seu território, né? Seu espaço, assim. E eu vou fazer a pergunta que você já deve ter ouvido um monte de vezes também, que acho que todo pichador, todo grafiteiro deve em algum momento ouvir essa pergunta quando trata de atropelo. Mas se vocês estão realizando uma intervenção que ela é uma intervenção questionadora, antagônica e também, em muitos casos, efêmeras, como é que você pode se incomodar que alguém venha e execute o mesmo ato contra a sua marca? Então, se você tá atuando num espaço dessa maneira incisiva, por que você iria se incomodar que alguém também fizesse isso com você, já que o pichação e o grafite não são... são coisas efêmeras? Eu até tentei usar o tom de voz que eu já ouvi nesse questionamento outras vezes, né? Bom, primeiro que o sistema grafite, ele não é uma bagunça, né? Ele tem regras de existência bem nítidas, assim, e bem importantes. Você não sai na rua se você não conhecer elas, né? Então, não é bagunçado, assim. É tipo, ah, você faz o que quer, sai metendo louco e pichando, né? Não, existem estratégias e éticas, né, de existência, assim. Porque é um movimento coletivo, tem um sentido coletivo. Quando eu estou fazendo um grafite, não necessariamente eu estou me comunicando com o bairro, mas eu estou me comunicando com certeza, assim, isso sem dúvidas, com os outros grafiteiros, ou grafiteiras e pichadoras. Então, isso que é primeiro, é um sistema de comunidade, né? De vizinhança. Por isso tem que ter regras. E regras porque justamente o hip-hop surgiu para que não ocorressem mortes, né? Não tem essa lenda aí que teve uma reunião lá em Nova York e que as gangues estavam lá se matando e aí o hip-hop surgiu, né? As disputas, elas eram através das batalhas e tal. E aí foi nesse contexto, né? Então, as regras são porque é muito difícil a academia aceitar, né? Que as pessoas... Tem um sentido de comunidade muito bem estabelecido, assim, mas as regras existem, né? Então, se você vai se dizer, ah, vou fazer uma tag, ou vou sair pichando, vou sair colocando meu nome, você tem que saber o como e quando, onde e porquê, né? Não é tão bagunçado, não. E aí tem as pessoas que bagunçam e elas sofrem retaliações. Lógico, às vezes não, mas foi assim que eu aprendi também, né? E assim que eu aprendo andando na rua. Quando eu tô andando na rua e um homem me assedia, né? Pra mim é a mesma coisa de um homem invadir o meu grafite, assim, simbolicamente. Então é um pouco isso, a discussão, né? Eu acho que esse exemplo que você colocou no final agora, acho que fica perfeito pra compreender isso, né, cara? Tipo, você tá em espaços comunitários, em espaços coletivos, em vivências coletivas, e sempre tem normas para que a gente consiga conviver e conversar, discutir, se modificar de certa maneira de modo respeitoso, e quando essas regras elas não são seguidas, a gente normalmente se incomoda, mas quem está de fora observa os grafiteiros, as grafiteiras, os pichadores e as pichadoras, e entendem já de início que são essas pessoas que não estão seguindo as regras de convivência, porque o pressuposto para a cidade limpa, entre aspas, para a cidade limpa do Dória, né, que você até tinha comentado o nome dele antes, é que não se faça isso, é que não se toque nos muros, é que não se toque nas paredes, é que as coisas permaneçam cinza. O questionamento que até você colocou, né, esse é o primeiro ponto de embate com uma outro tipo de expressão urbana. Mas aí, dentro desse contexto, até te perguntar de forma mais específica, a gente entendeu o que é atropelo, mas dentro do atropelo você tem situações muito distintas, né, e até níveis de ofensa e de agressão que elas são muito distintos, não são os mesmos para todo mundo. Você comentou pouco antes na conversa, mais cedo, de quando uma das imagens de útero que haviam sido inscritas no espaço urbano, que logo na sequência, acho que 3 horas depois, tinha sido apagada, e num outro caso em que algum outro desenhou um falo, um pênis em cima ou penetrando a imagem do útero. Então isso é um outro tipo de atropelo, isso parece diferente da briga de grupos, né, de áreas, de crios que aconteciam anteriormente, que era outro tipo de ofensa. Sim, eles são várias camadas, né? Então tem o atropelo, tem o apagamento, né, da cidade mesmo, das instituições, né? Ou, por exemplo, do bairro, né, tipo, do povo que mora em tal bairro, não, aqui não vai ter uma imagem de uma xoxota, né, aqui, como eu já vi acontecer, o povo vai lá e apaga, pessoa que mora mesmo, sem ser a polícia. Tem as políticas de Estado mesmo, né, o apagamento da 24 de maio, por exemplo, já foi uma outra questão aqui em São Paulo. Tem muitas forças que verticalizam, né, essa relação com grafite, assim. Dentro do movimento do grafite, o que eu discuto é que dentro do próprio movimento do grafite, mas não só, tem um processo de eliminação dos grafites feito por mulheres, que é esses atravessamentos patriarcais mesmo, de como, na real, ele só reflete a forma como o nosso corpo é cerceado dentro da escala da cidade, né? E hoje em dia entram outras camadas, que é esse grafite gourmet mesmo, né? Que ele realmente cria outras questões que são muito novas, assim, mas que também, por exemplo, eles escolhem uma mulher, né, que tem essa onda de representatividade, né, que são poucas pessoas, e que vão representar nessas outras mulheres. Então, você pega um prédio, daí uma mina faz, e é só ela durante, para todos os trabalhos. Isso impede que outros grafites femininos, eles venham à tona, assim, porque os outros são criminalizados, né? E essa discussão não é colocada de forma nenhuma, assim, né? Esses fatos, assim. Então, para mim, não é tão simples, né? Tipo, tem vários tipos de atropelo mesmo, e eles vêm de uma forma como a cidade é verticalizada mesmo, pelo patriarcado, inclusive, né? Isso que você coloca é interessante para a gente também pensar como que a própria instituição artística, a academia, ela pode ser uma ferramenta de atropelo também, né, imposto. Uhum, porque eu não tinha parado para pensar nisso, né, como você disse, vai pegar ali uma mulher que o nome, pelo menos, de uma, e dizer que ela é uma grafiteira mulher e ela representa todas as outras. A gente está usando ferramentas que elas vêm de um sistema patriarcal também da história da arte, que já é extremamente ali, né, branco e do homem branco, e colocando para analisar algo como se esse outro algo fosse desorganizado. Né? Uhum. A academia faz muito isso, né, de, peraí, vamos dar uma pausa aqui, esse grafite, essas produções, que elas são supostamente de um coletivo, mas é um coletivo desorganizado. Então, eu criarei metodologia, darei as ferramentas de teoria da arte para organizar essa produção. E que, no final das contas, é um sistema também de atropelo, né? Pensando por isso que você estava falando. Sim. Nossa, isso é muito pesado. pesado, mas também eu acho que a mulherada está muito se organizando, tá em outro momento, assim, né? Acho que já foi bem mais difícil para nós. Acho que é pesado, eu falo mais no sentido da própria academia começar a observar, né? Pensando que Sim. quando eu dou aula de história da arte contemporânea, por exemplo, só de você falar grafite ou pichação na sala de aula, todo mundo já treme, como se isso fosse, ai meu Deus, lá vem, sabe? É, em alguns contextos é algo que reverbera de outro modo, mas a academia ela tem uma resistência muito grande a entender que ela também deveria fazer parte do mesmo mundo, assim, no sentido de estar aberta e não de um acolhimento que ele é muitas vezes falso, né? A academia ela dá essa impressão, não, estamos aqui acolhendo o grafite, agora a gente vai organizar as ferramentas de vocês como se isso fosse necessário, como se isso fosse... Como aquele sistema, né, de colonização de fato, de você estar ali importando e falando, não, é assim que vocês têm que se organizar a partir de agora. Como se não tivesse uma organização anterior, né? Por isso que eu falo de pesado, né, dessa urgência de modificação. Eu acho que eu fiquei muito tempo lendo as pesquisas, né, sobre grafite, assim, fichação também, mas eu falo mais sobre grafite, né? E é tosco, né? É muito tosco. É realmente muito pobre, assim, de aprofundamento, né? Então, é isso. Pega a pincela, vou falar aqui sobre algumas pessoas, né? É meio assim. E até os caras que começaram a estudar isso, né? Tipo, no começo, quando surgiu em Nova York, né? Em alguns países, assim, que a coisa tava na gênese, né? Eles encaravam como... meio uma coisa meio tribal, assim, né, trazendo um pouco para esse lugar de pessoas revoltadas que estavam ali dando um grito de revolta e fazendo eu existo, né, um nome na cidade, tipo, sabe essas coisas? Uhum. Que vou até usar uma gíria aqui de São Paulo, tipo, meio Zé Pobrinho, assim, tipo, e não é isso. A academia tem muita dificuldade de encarar a cultura popular, né, vou chamar de cultura popular, assim, cultura de pobre, né, de pessoas marginalizadas, né, que eu gosto muito da palavra maloqueiro mesmo, aqui em São Paulo a gente usa bastante, né, que são pessoas que são descendentes, né, de pessoas que vieram, tem outra linhagem mesmo de existência, por exemplo, do Valauri, sei lá. Existe uma dificuldade imensa da academia de sair desse lugar da exotificação, assim, e de assumir que as pessoas têm estratégias, têm desejo de que fazer grafite é um prazer, sabe? Correr da polícia, tá em fuga, saltar uma escala, é um negócio que a gente faz em comunidade e é bom, é porque é bom. Tipo, isso ativa minha libido, assim. E não porque ir para esse lugar do primitivo, né? Mas é uma estratégia muito bem pensada, assim, né? Muito bem estabelecida. Tem gente que vive para isso, assim. Acho que a dificuldade maior da academia ou de outros grupos de compreender essa relação seja a necessidade de compartimentação, né? De você ter ali que fazer uma definição e aquilo e pronto. E muitas vezes a parte da diversão ela é excluída. Eu lembro de uma aluna minha que estava comentando sobre grafite e... Ah, na verdade, sobre pichação, na verdade. Ela estava comentando que um amigo dela, que era de Minas, ele veio para o estado e ela não sabia que ele estava aqui. E ela soube porque ela estava passando pela ponte e viu ali no viaduto, enfim, uma tag dele. E falou, aí ligou para ele na hora, como assim você está em Vitória e você não me avisou? Ele, como você sabe que eu estava aqui? Eu te vi. E aí eles começaram a rir sobre essa relação, desse encontro, né? E todo mundo na sala ficou super espantado, tipo assim, como assim? Então você viu e é uma conversa, ela tá acontecendo ali ao mesmo tempo. E não quer dizer que ela inclua outras pessoas e pessoas que estão se divertindo, que você vai entrar no meio da conversa sem ter as ferramentas, sem ser convidado, vamos dizer assim. Às vezes parece que a história da arte, ela quer se jogar em cima de tudo e entrar numa conversa tentando tipificar tudo, né? Ah, isso agora é arte? Isso não é arte? E como se isso fosse a coisa mais relevante do mundo. Para alguma área de conhecimento, ok, mas isso faz parte de vida, né? São pessoas. Parece um processo, muitas vezes, de desumanização mesmo. Como se aquilo fosse algo que está ali marcado na cidade e não foram pessoas que fizeram, né? Faz uma homogeneização. Eu acho que principalmente a pichação, assim, mas o grafite também. O grafite que é feito na quebrada, né? Que é outro rolê, né, do grafite gourmet, assim, aos trancos e barrancos, a gente tem mantido um segredo, né, de tudo isso, assim. Então, tem várias iniciações que acho que nunca, que não interessa mesmo também, porque nem é vendável, né. Acho que é outro mundo mesmo, e fica, a academia vai ficar onde ela merece, eu acho, né. Uhum. Inclusive, eu fazendo, eu estando nesse limiar, assim, eu penso muito sobre isso, né. Até que ponto a invasão vai, né, dessa academia que quer reconhecer, uhum, tudo, mas até que ponto também é necessário, não sei, necessário. Igual, sei lá, a gente tem um encontro de amigos em casa, não preciso que a academia, como uma instituição, saiba que eu estou conversando com essas pessoas, não sei. Uhum. Eu acho que a academia, ela tem os perigos dela, né, tem as forças dela, e isso que eu estava falando, né, higienista, né, e tem, tipo, cria narrativas, deturpa narrativas, então sempre eu fico com um pé na academia, assim, para realizar esse mestrado, né, conseguir escrever essas coisas, mas eu, inclusive, é uma conversa que eu tenho, assim, com a Ana Clara, que é de publicar para a mulherada, assim, né, para a gente, para as mulheres que participaram dessas rodas, para a gente ter essa reflexão materializada, né, dos coletivos aqui da Zona Sul. Então, o que me guia não é um compromisso tanto acadêmico, né, tanto porque, assim, não acho que a academia é um lugar de todo, né, tem as suas contradições bastante fortes, né, mas é isso, a gente vive nessas idas e voltas, assim, e tem que saber para onde que vai, né, o que tá te guiando, assim. Então, às vezes eu penso nesse, inclusive a linguagem que eu vou usar é uma forma que as minhas parças entendam, sabe, consigam entender aquilo que eu tô escrevendo, porque eu quero que isso gire, né, em outros lugares, assim. Às vezes a academia, ela pode virar porque tem aquilo da academia como espaço de produção, de conhecimento, etc., mais formalizado, mas a academia muitas vezes também como um espaço de encontro, né, dos corredores, do lugar que circula mais a ideia ali, mais íntima mesmo, de quem tá ali naquele espaço. Isso me lembra como que algumas meninas que são grafiteiras aqui do estado, elas se encontram nos corredores do Centro de Artes aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, e circula muito a relação dos zines, que é conversando com elas algum ponto ali de encontro delas, né, de algo que é produzido, mas que ele circula entre elas e de um modo mais rápido, mas sem aquela pressão do externo, seja da academia ou seja daquelas exigências que você estava falando, dessa pressão violenta que recai sobre a mulher grafiteira, né, todas essas questões. Eu não sei se você enxerga o zine como esse modo, esse espaço de circulação também de ideias, assim, de alcance, sabe, essa potencialidade? Ah, eu acho o zine uma coisa muito rica, assim. Eu fiz o zine, né, tô fazendo o outro, que é o manual de autodefesa das mulheres maloqueiras da rua, legal, que vão sair pra rua pra pintar. Ele tá em processo, porque eu quero, tem umas partes que elas são de autodefesa corporal mesmo, então, como eu não tenho, assim, as técnicas e tal, então eu tenho que correr atrás das meninas que sabem, né, então ainda não terminei essa parte, mas os desenhos estão prontos e tal, né, tipo, tudo estruturado, e tem um zine que saiu no meio dessas rodas, né, do Útero Urbi, que esgotou, assim, eu tenho dois na mão, mas eu vou imprimir mais, assim, porque que também é uma forma de materializar, né, tudo isso, assim, e é uma forma muito rápida e muito fresca, né, de trocar as ideias, tá muito barata, inclusive, né. Uhum. Então, muitas das coisas da minha dissertação, elas surgiram nesse processo de fazer o zine, né, muito louco isso. A potência, né? Várias ideias sintetizadas em algumas coisas. E que, sabe, tá ali dentro da bolsa, que, sei lá, às vezes eu tô andando no corredor da UFES e alguma menina me para, professor, peraí, toma aqui um zine, eu fui lá em São Paulo num evento com as minas e olha que zine maneiro, e vai me passando as coisas e vai juntando esse material, sabe? de assuntos que às vezes outros espaços não dão conta, né? É, eu acho que tem coisa que a gente faz que tem que ter o canal pra sair, né? Tipo assim. E assim, pra quem é pobre, né? Tem algumas coisas que elas saem de qualquer jeito. De qualquer jeito não, mas elas saem mesmo com a escassez material, né? O Zine aqui tem uma cena de literatura periférica muito forte, né, em São Paulo. Então, tem muitos zines, assim, eu até coleciono, porque, nossa, é um alimento, assim, pra alma, né? Muito, muito foda, as ideias circulam mesmo. É, o último ponto que eu ia colocar aqui até, que era, que já foi, eu ia perguntar sobre os zines, já foi também, já chegando mais no final, e A gente já vai dar uma hora e meia quase de gravação. Uhum. Passa rápido, né? Então a gente já vai pra, um pouco pra finalização. Eu não sei se tem algum ponto que a gente deixou de comentar ou deixou de perguntar e que você considere que seja, que precise ser dito e tal também na conversa, como um comentário final que você queira deixar. Ah, não sei, eu fiquei pensando muito no que você colocou na pauta, né? Pra onde nós vamos, né? Que eu amplio um pouco pra onde eu vou, né? Pra onde nós vamos. E isso tem me ocupado, assim, meus pensamentos, né? Minhas ações, assim, muito de querer farejar o que tá pegando e quais as perspectivas, né? Pra arte, assim, pro grafite, né? E eu sinto mesmo que a gente tá vivendo uma guerra, né? Em São Paulo eu sinto muito isso e que é o momento de repensar as conciliações que a gente tem feito, né? Todas as formas de conciliação com o poder hegemônico, né? Então, isso é muito presente para quem faz grafite, assim. Eu não tenho uma resposta, lógico, mas eu acho legal que todo mundo pense, né? Porque daqui a pouco a coisa está se asfixiando e para a gente tem uma cultura de viver um pouco de edital, né? Desses editais... Não é de todos, né? Como diz a Débora da Mãe de Maio, a gente ficou no editais, né? E a gente não tem plano de fuga, a gente não tem uma estratégia de sobrevivência. Então eu tenho me ocupado de pensar isso um pouco. Boa, uma boa. Fala, depois eu vou pensar se eu coloco essa mensagem no final, se eu deixo no final, ou se eu jogo ela pro começo. Pra ser um começo de conversa também, porque fica muito maneiro, como, olha só, tipo, isso aqui, durante a conversa toda, é importante que a gente pense nesses aspectos diante de tudo que você falou, né? Bem no finalzinho aqui, já pensando agora em algumas indicações ou referências que... Não sei se você quer deixar alguma indicação, alguma referência para quem está ouvindo a gente. Pode ser sobre o assunto, sobre o tema da nossa conversa. Ou também de modo livre, algo que você acredite que as pessoas devam procurar agora, nesse momento também, né? Enfim, uma indicação ou referências livres que você queria deixar, que a gente coloca tudo linkado na descrição do episódio para facilitar a vida de ouvintes. Bom, eu quero, para quem quer conhecer mais sobre a história das mulheres no grafite, eu acho importante procurar o blog, que antigamente era blog, né, um blog muito antigo, das Maçãs Podres. Foi a primeira rede de mulheres grafiteiras do Brasil nacional, né, que as minas fizeram. Ela se dissolveu hoje em dia, mas ela existiu, fez vários encontros e foi muito importante isso, né? Inclusive com várias ações diretas, assim, e isso se perdeu na história. Foi uma coisa muito potente que eu não vejo em registro nenhum, assim, das dissertações, etc. Então, procurem aí Maçãs Podres, eu vou deixar o link. Tem também as minas de Abya Yala, né, que é como os colonizadores e a gente, né, popularmente chama América Latina, mas tem as Mulheres Criando, tem a Bastadilla, que é uma grafiteira colombiana, acho. As Mulheres Criando são da Bolívia e elas são sangue no zóio, assim, e tem muitos textos, né, o site da Bastadilla é lindo, né, tem várias referências, inclusive de leituras, assim, e os textos das Mulheres Criando são maravilhosos. Inclusive eu uso na minha dissertação. E para quem quiser conhecer meu trabalho também, né? Tipo, pode procurar, né? Minha página e tal, e etc. que tem por aí também. O pessoal te acha nas redes sociais, te acha por e-mail? Eu não tenho um site ainda, eu tô no processo de bolar esse site, né? Para colocar mais coisas, assim. Mas tem o Rabiscos da Carolzinha, ITZA, no Facebook. No Instagram é Carolina Itza né, IPVA, e por lá, assim, todo mundo acaba me achando e direcionando, assim, para outros lugares também. Massa. Fabiana, você tem indicações pro pessoal também? Ah, eu tenho indicações, uma indicação, na verdade, que são de dois livros infantis, que se chama Coisa de Menina e o outro é Coisa de Menino, que foi escrito ali pela Pri Ferrari, que são dois livros que eles não falam exatamente sobre grafite em si, mas que podem ser interessantes quando a gente trabalha, quando a gente pensa essa relação, né, de espaço da mulher e espaços de se transitar. O primeiro livro que foi lançado foi o Coisa de Menina, que ele fala um pouco desse transitar da mulher por outros espaços, que isso é possível, e numa linguagem como é um livro infantil, sem criar muito, sem o peso que muitas vezes a questão do feminismo ele entra ali, né, dentro do nosso dia a dia, do diálogo. Aí o Coisa de Menino, que é mais recente, que vai desmistificar ali algumas questões como sensibilidade masculina, né, de compreender que homens choram e coisas assim, e que espaços, enfim, espaços são espaços para serem ocupados por pessoas, né, independe ali do gênero. Acho que pode ser interessante para ali como indicação, foi a primeira coisa ali que eu pensei. Mas acho que é isso. Mas eu vou fazer uma indicação só também aqui pra... Normalmente eu sou o louco dos podcasts, né? Tentando ouvir, mas é quase um desafio, mas é um desafio bom, assim, de pelo menos semanalmente ouvir um programa independente, um programa, tipo, produzido sem recursos. Um que eu ouvi essa semana, que eu acho que até combina um pouco com essa coisa de experiência da cidade, é um podcast chamado O Maior Podcast em Linha Reta, que é de Pernambuco. Como ele mesmo diz, né, o pessoal de Pernambuco tem a mania de querer ser maior em tudo. É o subtítulo do programa. E o Maior Podcast em Linha Reta, ele é um pouco experimental, uma experiência de gravar com o celular, saindo pela cidade. Então, o último episódio, que para quem for procurar o feed desse podcast, está linkado aqui na descrição também, ele é sobre andar de ônibus em Pernambuco. Então, é gravado direto no celular, começando a pegar o ônibus de manhã e até voltar para casa, por quais bairros que se passa, saindo de alguns pontos periféricos também, como é que é cada linha de ônibus, o que acontece nas linhas de ônibus de Pernambuco, com as suas partes positivas e negativas também, o que pode ser prazeroso e o que pode ser meio infernal, terminando o dia com a camisa molhada de suor do trabalhador, da trabalhadora. Então, minha sugestão de hoje é o Maior Podcast em Linha Reta, conteúdo independente também, como o nosso aqui também, né? Encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. A gente quer te ouvir, quer te ler, quer te ver. Manda um recado, comenta, faz alguma indicação, sugestão. Discorda da gente sobre alguma coisa que a gente falou também. Você pode entrar em contato pelo e-mail nãopodetocar@gmail.com. Lembra que o pod é sempre com o demudo. Você encontra a gente também nas redes sociais, no Twitter. Quem comanda o nosso Twitter é o Tio e o nosso cão podcaster. Lá é @nãopodetocar. Assim como o Instagram do Titic também é @nãopodetocar. Se quiser saber um pouco mais sobre as nossas produções, acesse notamanuscrita.com. Lá você encontra artigos, textos, crônicas, ilustrações, vídeo performances, essas coisas meio estranhas que o pessoal de arte e cultura produz. É lá também que estão hospedado os nossos episódios do Não Pode Tocar. A gente está presente em todas as plataformas de streaming, plataformas de distribuição de música e em todos os agregadores de podcast. Além disso, considere a possibilidade de contribuir financeiramente com conteúdo independente. No final da postagem tem o link para o nosso perfil do PicPay, onde você pode fazer a assinatura mensal de 5 golpinhos, 5 reaisitos, ou fazer contribuições esporádicas também. O perfil no PicPay é @ não pode tocar, sempre com demudo. E principalmente, como diz a Alana aqui, espalhe a palavra do podcast. O que é mais importante pra gente é que você sugira o programa, indique, compartilhe nos grupos do WhatsApp, do Telegram, do Facebook, passe para as pessoas para que a gente consiga chegar a novos ouvintes. Avalie a gente no iTunes, faça sua inscrição no Spotify. Quanto mais você divulgar conteúdo independente, maior a multiplicidade de vozes que terão acesso. E fala a voz que fala, mas também aqueles que nos escutam. Então isso é o que deixa a gente mais feliz, vocês falarem com a gente e também nos indicarem, compartilharem o nosso programa. Finalizando o programa de hoje, só tenho a agradecer. Papo importante, papo pesado, papo necessário. Gostei muito da conversa. Então já fica o agradecimento para Carol Itzá. Muito obrigado aqui pela sua fala, cara. Agradeço muito, foi massa. Espero que avoe aí esse podcast. Vou divulgar pra todo mundo aqui. Pô, maneiro, cara. A gente já agradece, gostei muito do bate-papo. Obrigada, Fabiana, também, por estar aqui de manhã, colaborando com a gente. Ah, gente, eu me diverti muito. Eu tava doida pra conversar um pouco sobre esses causos da vida. Acho que é isso, finalizando por hoje. Se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bora todo mundo dar tchau. Tchau, tchau. Tchauzinho, tchau. Gente. Valeu. Tchau. Falou. El rey de los cielos muy bien escuchó. Remonta los vientos para otra región. Deshizo las nubes, después se acostó. Los indios lo cubren con una oración. Con una oración, con una oración. Arriba está el cielo brillante de azul. Abajo la tribu al son del pueblo. Nossa, minha voz no final já tá... Eu tô tossindo horrores, mas vou tentar não engasgar.